Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Uma edição que, sem ser exatamente religiosa, mostra como a fé foi tratada por compositores e intérpretes do passado. Com alegria e respeito. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascadas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, aos céus acendem e o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós. Destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, temos em vós, Virgem Maria. Que aos céus acendem e o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. A tarde tristonha e serena, em macio e suave langor, despertando no meu coração a saudade do primeiro amor. Gemido se esvai lá no espaço, nesta hora de lenta agonia, quando o sino saudoso murmura badaladas da Ave Maria. Sino que tange com mágoa dorida, recordando os sonhos da aurora da vida. Dai-me ao coração paz e harmonia na prece da Ave Maria. Cruz simboliza o passado de um amor que já morreu, deixando um coração amargurado. Silvio Caldas cantou Dirotides de Campos, Ave Maria. Antes, Dalva de Oliveira interpretou de Vicente Paiva e Jaime Redondo, Ave Maria. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Tudo é uma questão de fé. Para os católicos, junho é especial. É tempo de comemorar São Pedro, São João e Santo Antônio. Depois da reza e do terço, a licença para cair na folia, no passo da marcha, de barriga cheia de batata doce e quentão. Thank you. eu fiz uma prece aos pés do altar. São João agora tem que ajudar. Eu fiz uma prece aos pés do altar. São João agora tem que ajudar. Eita pessoal, nunca mais vai faltar arroz e feijão pra todos que comemoram a festa de São João. Muita gente vai pro altar de grinalda e véu se casar. Por favor, não vá Santo Antônio com São João se zangar. Eu fiz uma prece aos pés do altar. São João agora tem que ajudar. Eu fiz uma prece aos pés do altar. São João agora tem que ajudar. Eita pessoal, nunca mais vai faltar arroz e feijão pra todos que comemoram a festa de São João. Muita gente vai pro altar de grinalda e véu se casar. Por favor, não vá Santo Antônio com São João se zangar. Pessoal, nunca mais vai faltar arroz e feijão pra todos que comemoram a festa de São João. Muita gente vai pro altar de grinalda e véu se casar. Por favor, não vá Santo Antônio com São João se zangar. Eu fiz uma prece aos pés do altar. São João agora tem que ajudar. Eu fiz uma prece aos pés do altar. São João agora tem que ajudar. Santo Antônio, amigo, seja meu camarada, queira me ajudar nas pazes com aquela que é minha amada. Vou tirar a sorte na noite de São João pra saber se me caso com ela ou não. Ela é a dona, é do meu coração. Sorte eu procuro a minha felicidade. O amor, sendo sincero, não traz contrariedade. Por despeito ou por intriga, não pode se acabar. Por isso eu peço a Santo Antônio para me ajudar. Oi, Santo Antônio, amigo, veja meu camarada, queira me ajudar nas pazes com aquela que é minha amada. Na noite de São João, pra saber se me caso com ela ou não. Ela é a dona, é o meu felicidade. O amor, sendo sincero, não traz contrariedade. Por despeito ou por intriga, não pode se acabar. Por isso eu peço a Santo Antônio para me ajudar. Oi, Santo Antônio, amigo, seja meu camarada, queira me ajudar nas tantas com aquela que é minha amada. Vou tirar a tampa na noite de São João. tudo é uma questão de fé. Os Santos de Junho na música do Tempo do Gramofone. Ciro Monteiro pediu a Santo Antônio Amigo um amor sincero. Samba de Gomes, Neneco e Pereira Matos. Jorge Veiga cantou Eu Fiz Uma Prece, Baião de Ari Cordovil, Araguari e Bussi Moreira. E abrindo o bloco, Aracide Almeida interpretou de Alcebiades Barcelos e Erivelto Martins, Santo Antônio, São Pedro, São João. 78 RPM. No tempo do samba-canção, a fé e a esperança no amor não podem morrer. Graças a Deus. Quando quiseres, podes voltar aos braços meus. E eu te direi muito obrigada, graças a Deus. Não falarei dos teus defeitos, nem todos meus. E viveremos muito felizes, graças a Deus. Quero sentir-me bem envolvida nos teus abraços. Meu corpo é feito sob medida para teus braços. Quero poder pousar meus lábios nos lábios teus e entre dois beijos dizer baixinho, graças a Deus. Teus abraços, meu corpo é feito sob medida para teus braços. Quero poder pousar meus lábios nos lábios teus e entre dois beijos dizer baixinho, graças a Deus. Graças a Deus, samba canção em forma de prece de Fernando César na interpretação de Doris Monteiro. 78 RPM, a sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. No programa dedicado à fé, vale terminar com o contraponto do Brasil rural e urbano dos anos 50. Duas canções, uma no estilo sertanejo, outra com ar de cidade. Ave Maria do Sertão e São Francisco. Quando a tarde declina, veste a campina seu manto de prata. Tudo é beleza, sorri a natureza no verde da mata. Regressa da roça pra sua paiosa de pé no chão. Cabocla bonita, roga paz infinita em sua oração. Ave Maria, acordes divinos, vibram os sinos na capelinha. Violas, violões, soluçam paixões numa tendinha. Canta passarada na beira da estrada em doce harmonia. Gorjeios de prece, como quem oferece a Virgem Maria. Vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento: bom dia, amigo, dizendo ao fogo: saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, contando história pros passarinhos. São Francisco pelo caminho. Ouvimos gravação de 1954 com Silvio Caldas, São Francisco, de Vinícius de Moraes e Paulo Soledade. Antes, com Cascatinha e Inhana, registro de 1952, Ave Maria do Sertão, de Conde e Pádua Muniz, para encerrar a parte musical desta edição do programa que só toca o que ninguém toca. E lembre-se, peça sua música preferida e participe do programa do ouvinte que só toca a música do tempo do gramofone.